Estou tentando entender o ponto de vista dele. Querida Julie, sua carta fala o que eu tinha em mente ao dizer que homens e mulheres podem enriquecer um ao outro. Você poderia ter perdido a paciência porque Michael ficou indiferente à montanha de problemas práticos que você precisava resolver antes da visita de sua mãe. Em vez disso, você conteve sua ansiedade e não agiu de forma impensada, mas tentou ver as coisas pela perspectiva dele, o que deu espaço para que ambos lidassem com a situação com calma e objetividade. É provável que sua reação amorosa também o tenha ajudado a ser mais sensível às suas preocupações e a dedicar aos problemas a pronta atenção de que necessitam. Vocês estão aprendendo a se valer das qualidades um do outro, esforçando-se ao mesmo tempo para não sucumbir às próprias fraquezas pessoais. Em vez de competir, cada um deu um passo em direção ao outro. Michael conteve seu ímpeto de sair pela porta e parou para ouvi-la, mostrando um interesse sincero pelos seus problemas. E você não levantou a voz, resmungou ou pegou no pé dele, lembrando-se sempre de que o ama. Você está se tornando mais feminina e Michael mais masculino. Como é maravilhoso esse enriquecimento mútuo entre homens e mulheres. Se compreendida e vivenciada corretamente, essa riqueza é tanta que já não restam dúvidas de que as diferenças entre os sexos são de fato uma invenção divina muito especial. Espero que continue ensinando um ao outro a enxergar melhor. Sempre sua, Lily.